Delegado Geraldo, nós mostramos um acidente registrado no último sábado, onde um indivíduo saiu de uma casa noturna armado, trocou de carro para tentar escapar do flagrante e acabou se envolvendo num acidente. Como é que está a vida desse jovem hoje? Bem, em virtude desse acidente, os policiais militares acabaram conduzindo esse indivíduo aqui à delegacia. Ele estava com sinais de embriaguez e, em virtude disso, foi autuado pelo crime de embriaguez ao volante. Também com ele foi localizado um revólver calibre 38, razão pela qual ele incide também no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, conforme foi apurado, também encontrado no interior do veículo. Então, a princípio, ele foi autuado nestes três crimes, os quais somados atingem uma pena máxima de até 7 anos de prisão, razão pela qual não foi arbitrado fiança a esse indivíduo. Ele permaneceu recolhido na carceragem temporária da nossa subdivisão policial durante esse período de carnaval e, na manhã de hoje, já foi recambiado à cadeia pública Laudemir Neves, onde aguardará agora uma decisão da justiça pública aqui de Foz do Iguaçu. Doutor, isto é a parte criminal, a parte que está no papel. Mas este acidente provocado por ele, estas lesões provocadas nas vítimas, isso é um crime de trânsito, né? Sim, delito eventualmente noticiado como lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor. Nós ainda iremos ouvir essas vítimas, que deverão, se quiserem ou não, representar contra o condutor desse veículo. Ele também terá sanções administrativas, como a perda da carteira de habilitação, o recolhimento do veículo, multas que serão a ele imputadas em virtude dessa direção perigosa e dessa embriaguez ao volante. Então, uma série de sanções administrativas, além das sanções criminais pela qual ele já está respondendo. Ou seja, um jovem que tinha uma boa vida, não tinha passagens pela polícia, em um único ato colocou a vida de terceiros em risco, a própria, e agora se torna um indivíduo fichado criminalmente. Sim, agora será indiciado em inquérito policial, terá essa anotação nos seus registros criminais, ficará com antecedentes perante a polícia judiciária e, eventualmente, até mesmo junto ao judiciário. Praticou esses crimes de perigo comum, que é a direção perigosa, a embriaguez ao volante, além de portar consigo um revólver calibre 38. Fato extremamente grave e, por isso, receberá a devida reprimenda penal. A sorte dele é que não aumentaram o BO, como se diz na gíria, não representando no fato de uma ameaça presenciada por um policial civil. Sim, ainda haveria essa notícia de uma eventual ameaça que teria sido cometida por esse indivíduo. Ainda será ainda investigado também esse fato e que, caso fique comprovado, será eventualmente também indiciado em mais um crime. Ou seja, bebida, direção e arma não terminam bem. Não terminam bem, uma mistura potencialmente agressiva e perigosa, e que fica aqui a dica a essas pessoas que nunca consumam bebida alcoólica juntamente com direção e muito menos portando arma de fogo. Arma é para polícia ou para bandido? É para polícia ou para bandido. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.